hoje fechei os meus olhos, dobrei meus joelhos, fui falar contigo, Senhor. Me abri, falei das minhas dores e de tudo aquilo que eu não conseguia mudar. Hoje te dei minha vida e cada ferida curaste em mim, pois tu és meu Senhor, és meu sem temor. Hoje te dei minha vida e cada ferida curaste em mim, pois tu és meu Senhor, és meu com Deus.